salvação dê glória a Deus. Se tua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor é o que me faz glorificar. Eu sou de Deus, você também, então não pare de louvar. Se tens a salvação, cante aleluia. Tua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor é o que me faz glorificar. Eu sou de Deus, você também, então não pare de louvar. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me entender. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me entender. Te tocar, a alegria do Senhor é que me faz glorificar. Eu sou de Deus, você também, então não pare de.